Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, estimados ouvintes, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, estamos a 23 de setembro de 2010 e eu cá estou para vos fazer a companhia nos próximos minutos. São 30 aproximadamente e têm um objetivo: trazer músicas de artistas conhecidos, mas cujas músicas, essas sim, não são assim tão conhecidas quanto isso. Vamos ter 6 músicas hoje. A primeira é das Spice Girls. Vamos entrar numa onda assim mais dance nos primeiros minutos. Step to Me é uma remix das Spice Girls. Aliás, este Step to Me é nome também de um trabalho discográfico raro, uma edição limitada, então, das Spice Girls. Vamos ficar para abrir esta emissão com Step to Me, para logo depois ouvirmos os Steps, precisamente. Summer of Love, Verão do Amor, uma música que até faz parte do best-of da banda, mas aqui em Portugal não chegou sequer a ouvir-se esta melodia. Só mesmo quem comprou o best-of, porque em termos de sucesso radiofónico não fez qualquer sucesso. Aliás, nunca me lembro de ter ouvido esta música tocar nas rádios. Tantas outras lembro, mas desta não. Assim, vamos dar a conhecer um bocadinho mais dos Steps, que entretanto já se extinguiram. Step to Me, The Spice Girls e Summer of Love dos Steps são as primeiras músicas a tocar aqui na Rádio Interweb e em mais um Musicália. São de um género totalmente diferente. São muito mais calmas e são músicas já conhecidas. As interpretações é que não. Conhece de Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart? Pois é. Não sei se conhece a versão dos Westlife. Faz parte do álbum de Love Album de 2006 desta banda. Então vamos ficar com este Total Eclipse of the Heart, música original de Bonnie Tyler, interpretada mais tarde pelos Westlife. Logo depois vamos ficar com uma música, bom, eles são muito conhecidos, a música também, aliás o intérprete que canta também, Elton John com Sacrifice, é o intérprete original, mas vamos ouvir esta Sacrifice numa versão dos Gregorians, é verdade. É assim que vamos dando seguimento ao nosso programa, ao nosso Musicalia, e de agora de forma bem mais calma. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified about it, then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Oh, Estamos a chegar ao final da nossa emissão e agora vamos alternar entre música suave, mas mais mexida. Ficamos primeiro com música mais mexida, depois ficamos com balada. Agora vamos ficar com música mais mexida, mas calma à mesma. Rui Veloso, A Minha Namorada Até Fala Estrangeiro, do álbum Fora de Moda de 1982, um dos primeiros trabalhos discográficos deste cantor do Norte. Vamos depois ficar com outra música dos Ritual Tejo. Chama-se Lua Encantada e até foi single em 1999. Só que acontece que esta música... como é que eu vos posso explicar? Esta música eu sugiro que ouça... Bom, ela apenas não foi das mais conhecidas do grupo, não. não foi das mais conhecidas dos Ritual Tesh. Eu já vi outras até que foram lançadas a posteriori e tiveram mais sucesso do que esta, de facto. Mas vamos aqui recordar esta Lua Encantada. E também porque a música já tem 11 anos. Muitos dos ouvintes que hoje estão sintonizados na rádio e internet não conhecem esta música. Portanto, vamos lá desfrutar um bocadinho desta Lua Encantada, até porque já é de noite. Vamos lá desfrutar desta Lua Encantada com os Ritual Tesh para encerrar a emissão de hoje do Musicalia, edição número 87. Fique bem, tenha a continuação de uma ótima noite. Já a seguir, Firmino Pereira traz-lhe mais um Beat Sounds. Até amanhã com mais uns hits de dança dos anos 90. Boa noite. Quase em passo de corrida, temos encontro marcado mesmo ao cimo da avenida. Lá está ela, já espera com seu novo penteado. Até me fogem as palavras ao velho peito tão decotado. A minha namorada até fala estrangeiro. E ao que felicidade ir buscar a faculdade. A minha namorada até fala estrangeiro. E ao que felicidade ir buscar a faculdade. Não paramos de falar. Ela só escolhe filmes que me deixam a pensar. Mas também ela mudou. Já tem menos teoria. E eu que só lia livros com figuras. Até já leio poesia. A minha namorada até fala estrangeiro. E ao que felicidade ir buscar a faculdade. A minha namorada até fala estrangeiro. E ao que felicidade ir buscar a faculdade. Vou-lhe dar a ouvir um disco de blues antigo. É sinal a fazer vozes para que ela cante comigo. Muito com ela tenho aprendido. Vejo as coisas da lado. Já nem sinto o meu orgulho ferido quando me faz ver que estou errado. Ter algum janota que fosse um alto poliglota. Mas nem todos têm ritmo, falam neste dialeto. noite ardente, lua nascente do nosso lado. Mão na mão, sem condição, sonho encantado. Rostos quentes, duras presentes, sós ao luar. Tu e eu, amor nasceu neste lugar. Não digas nada, lua encantada. Nós queremos só sonhar. Não digas nada, fica calada. Mas não percas teu luar. Doce brisa que nos avisa da tentação. Entenecidos do coração. Doce estrela, ficas mais bela perto do mar. Tu e eu, amor nasceu neste lugar. Não digas nada, lua encantada. Nós queremos só sonhar. Não digas nada, fica calada. Mas não percas teu luar. Nós queremos só sonhar. Não digas nada, fica calada. Mas não percas teu luar. Nós queremos só sonhar. Não negas nada, fica calada. Mas não percas teu luar. Não digas nada, lua encantada. Nós queremos só sonhar. Não negas nada, fica calada. Mas não percas teu luar.